Эми Бит, смоля. Com isso que tem esse vídeo otimista, por isso repica na trilha da vida que não cicatriza. Cativo do milho, batido, moído dentro de vilão. Teste do campo de força que alienado não tem cavação. Questiona meu brilho, sinto magia sem descrição. Vou haver de crença, vê de diverso, resgate de vários irmãos. Chegando na festa, sem perna de grilo, só topo no clone. Moçada quer dar fumaceira da selva de pedra, só sujeito homem. Seja bem mais elegante, cante levante, rap brilhante. Cante com a simplicidade de alguém que não sobe de escada rolante. Canta que tira uma chifra, e não se baseia em revista. Foi sua própria magia no brilho da lua que lhe enradia. O velho pagando falsária, não fuma, não bebe, não pode alacraia. Enquanto na baia, perverso é chato na cara. Safada com o bucho piscando, assediando a rapaziada. Melhor bulinar outra rapa que aqui ninguém tá pela carne mascada. Cheguei da coab pra farra, essa muvuca pra mim é sagrada. Tô com essa rapaziada, quem treme na base é porque deixou falha. Ruim para mim, foi sim, teve fim. Vivi, aprendi. O que nos marca nos torna mais forte. Porque nem todos vê o sol brilhar. Batalha de quem tá no asfalto provando que a chuva que pode molhar. Herdeiro que sofre pra sua janela com toda a malícia. BFN ultrapassa a magia, criando fantasia. Tico do teto que gira, marcando nova rotina. Falando do mundo vicia, que fituro puta virada em carniça. Pispista pro mente do galo, comédia da boca que mentia full. Fofa que é foda, malandra, atitude pra mim de quem foi de cu. Triunfaremos, sabemos que estamos juntos, somando só um. Como a lave retumbando no dia sagrado para o Olorum. Mais um ogro da família provando que a fé é que mora na montanha. Bota meu nome no bicho que eu mijo em cima vencendo a demanda. Verso de um maloqueiro quebrando o campo de força do gueto. Desde que não morde a língua na vila GT nós cortamos no dedo. Ruim para mim, foi sim.